batendo, amorão. E agora o palco é de vocês. Valeu, galera. Tamo gente. Junto e misturado, hein? Alô, Tival, marcando presença. E a esposa de Irinha. Xan! Era morador do sertão, marca de calor na monte lá no interior. Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e com teu amor. Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. Que a gente se encontramos e nasceu amor, e o matuto se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você conta o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou, e o matuto se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você conta o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. Sucesso! Alô, meu cunhado Rogério, Denilson, marcando presença. É namorador do sertão, marca de calor na monte lá de Itário. Mas foi morar na cidade, procura melhoras e com teu amor. Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o do jeito que ela me olhou. Que a gente se encontramos e nasceu amor, e o mato se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você conta o nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não vou. Chama a Pena Cova. O nome oficial é Jonathan. O apelido é Pena Cova.